amamos, vós amais, eles amam. Eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles amam. Sua flecha de ouro, reflechando quem de amor necessitar. E como é bonito ver iniciantes, namorados e amantes, felizes e radiantes, felizes e radiantes, no reino encantado do amor, no reino encantado do amor. Protegidos por fadas, gnomos, centauros, elfos e unicórnios, o cão de Artemis, pavões reais, cavalos alados, o príncipe sapo, a águia do Olimpo, a coruja colorida, a sereia e o peixe voador dourado, todos habitantes e guardiães dos bosques, lagos e jardins. Do reino encantado, do reino encantado do amor, do reino encantado do amor. Enquanto que suaves, elegantes, arcanjos, anjos e querubins, entoando um belo e alegre coro, cantavam assim, cantavam assim. Oh, oh. Quem quiser amor, que viva em Cantico Rei. Quem quiser amor, que se aproxime dele. Quem quiser amor, que viva em Cantico Rei. Eu quero paz, eu quero viver, eu quero amar, eu quero você. Eu quero paz, eu quero viver, eu quero amar, eu quero você. Sertão lá da Bahia, eu vi uma cena sem igual. Vi a briga de dois capoeiras, travada ao som do biribau. Uma vez no sertão lá da Bahia, eu vi uma cena sem igual. Vi a briga de dois capoeiras, travada ao som do biribau. E a causa da luta eu fui saber, disputava o amor de Iberê. E a causa da luta eu fui saber, disputava o amor de Iberê. Capoeira vai lutar. Se vencer, vai levar o amor de Iberê. Capoeira, vai lutar, pra vencer. Se vencer, vai levar o amor de Iberê. Iberê, Iberê, Iberê, Iberê. Capoeira é forte, eu já sei. Lutar pra ele é esporte, isso também sei.

Regarde ici, j'ai des beaux cadeaux pour un enfant justement de ton âge. Choisis n'importe quoi. Talk to you, yeah, baby. Things on my mind, darling. I wanna say to you, your love, baby. It's got a hold on me, yeah. It's like quicksand, baby. Steady holding me. So let me in. So let me in. And let me do my thing. Baby, baby. Darling, darling. Baby, baby. Baby, baby, so let me in. girl, you'll know I love you. Notre but est de donner satisfaction à nos clients. These guys are just groovers. And the bottom line is that pulse. You have to learn how to play that groove. And these guys are the masters at it. And this will teach them how to groove. Guys are the masters at it. We'll be right back. Yeah.